Maia. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Vai no batidão, bora no caqueado, bora, bora no caqueado, bora no caqueado, bora no caqueado. Libera maestro o som pra galera curtir, papai. Um, dois, três, agora! Rodrigo da equipe, estelionatário de Castanhal. O Abraão, depois partiu o Revolation. Jailson do Rock, Duduzinho do Rock. É vídeo da assessoria do Top Live, tá 1000%. Maestro nego, você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. O aniversário do patrão, desci! Dia 5 de setembro vai ser lindo! Todo mundo convidado, hein, meu irmão? Prepara que tem grandes atrações pra galera curtir. Meu comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. O pezão não arreta o pé, só vai embora quando o rock para, meu irmão. Os melhores shows do Brasil e do país. O Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Bora, Dadap, bora, Dadap. Vou dar um jeito, pra esse pneu no seu bairro vai tocar. Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e meio para a terra firme, porque eu sou príncipe negro, sim senhor. Tô escutando um barulho no Guamá, som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Daqui direto pra conveniência, Ego! Em São Miguel do Guamá. Bora pra cima, bora pra cima. A mulher do balneário, cobras e lagartos. A segunda da ressaca vai ser muita hora. É o Gila bazucada lá, é? É doido mesmo, vai ser muita hora. Do Fiat Pangadão. Eita, Júnior, e agora? Meu amor, Júnior Batoré, para nós, é quando a dupla nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento. Uma passarela da BR-316, lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim, libera que eu tô afim. Mas assim, aplica o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita. Mas assim, aplica o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você... Obrigado, meu amigo Leozinho Mandrake, o gerente do Fiat Pangadão. Valeu com todo carinho, meu brother. É, de jeito nenhum, e ainda diz que é, mas assim, aplica. Aplica o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita. Mas assim, aplica o que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Égua, maestro! Maestro Davidson. Robson alucinado tá aqui comigo. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você... E a nossa família tá nova, irmão. Esses são velha guarda do maestro desde o tempo do Rumi Boy. Toda a galera aqui comigo, hoje no Rock Doido. Bora pra cima! Se eu te fiz alguma coisa... Valeu, minha família tá nova! Valeu, Gugu! Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer. É esse rock que ele dá valor, não tem jeito. O rock do maestro é foda! Dab e Marcelão, hoje estou com vocês na conveniência, viu, meu irmão? Você, MD São Miguel. Não, mas já partiu. De repente você e me... amigo Marcelo aqui comigo da DAB. Só faltou você hoje no Rock do Maestro. Esse é o rock que eu dou valor, porra. Valeu, meu deputado careca! E me deixou tão triste assim, sem ter você. Me magoou meu coração. Giovanni Gedecel, meu parceiro Giovanni Gedecel, em Brasília. Tá curtindo online o Rock do Maestro. Bora, Giovanni! Era de dia, era de tarde. Era de dia, era de tarde. Era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim. Só queria jerecar. E vai, e vai. E vai. E vem, e vem. E vem, e vai. E vai, e vem. E vem, e vai. Mafra, Pivete, Foxy. Seu quatro, aqui comigo. Tava e dizia que adorava jerecar. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito que tá toda hora a fim de jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. Ficava em cima de mim, só queria jerecar. O Cristo aqui na área, doidando tudo. E vem, e vem. Eita, Batoré! Pra lá, pra cá, né? Já tá pra lá e pra cá. Vai! Eu vou cantar essa canção pra... Bora, meu parceiro, o cachorrão! Prepara tudo que o aniversário do homem tá chegando, meu irmão, e vai ser muita onda. A gente vai estar junto. Segura que o Rodney vai invadir o aniversário do cachorrão. Eu vou cantar essa canção pra você, ela não é um gererê. Mais notas pra você. Alô, Giovanni, terrorista, chega aqui rapidinho. Ali na carreta. Sacana. Olha, tu vai com o Batoré hoje no carro. Te prepara. Já tá batendo a liga, Marcelão, né, galera? Este swing é na ponta do pé. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Toma, toma, toma, toma. Eu só quero amar. Me dá um beijo. Quero te encontrar. Rapa, show, o Ailton também aqui do lado. E a família tá nova, deixa os tempos de bom! O meu amor é você. Sempre ao lado do Davidson. Ninguém no mundo vai te amar. Filho do Carreira. Um deles, né? Quero brilhos dos teus olhos junto aos meus. Eu só quero amar, junto eu quero estar. O Robson alucinado também com a gente, alô Robson! Sentindo o calor do seu corpo, quero me. Júlio Gerecé. Com quem? Contigo. Matheus Moura, Eric e toda a galera aqui comigo, pra te crer. Eita, Marcelão. passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti não se expressa. Bora, fofinho! Por ti não. É o Balneário do Panela, arrebentando como sempre. Por ti. Olha, fofinho, aniversário do Marcelão, quarta-feira. E tu tá intimado, vai pagar tudo. Vai ser uma serrada violenta. Eu cresci. Alô, meu maestro Davidson. Esse amor eu vivi. Te deixou, meu que você quer? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. É só dela, só pra ela, só pra ela. É só dela. Júnior GDC. Ele gosta assim. Como é lindo o seu corpo nu. Obrigado, minha família Danó. Valeu com todo carinho. Valeu, Duda, você, Chocolate, Queixinho, toda a galera aí. Valeu. Obrigado, beijo, viu? Os alucinados também, muito obrigado, galera! O Ailton, o nosso parceiro também, Rafa Show do Paissandu. Giovanni, fitness terrorista. Eita, Batoré, já? Cedo? Vai no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. A mulherada já está se assanhando. A mulherada já está rebolando. Essa batida. Jailson do Rock, Duduzinho do Rock, Evinho é da assessoria Top Live, tá 1000%. Meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, meu bem, aumenta o som, DJ. Chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela. tenta deixar mais um pouco lento, mas lentinho. Lentinho pra gente finalizar legal. Assim, isso, nesse clima. Agora libera essa pra galera, meu irmão. Com os corações, mas mexe com os corações, vai! E agora? Você falou que ia me deixar, fiquei triste e ia chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar, tentar um novo amor, ser feliz por onde eu vou. Bora, Nanda! É dessa sequência que ela gosta, ela gosta de dançar. Só falta um homem. Nossa reta final, viu, galera? Obrigadão mesmo a todo mundo que veio curtir. Nossa grande festa aqui pra galera curtir de montão no balneário do Panela. Valeu, fofinho! Ele, toda a assessoria, toda a diretoria aí, obrigado mesmo pelo convite. O aniversário do fofinho, a gente tá de volta, hein? Bora pra cima. Mas primeiro tem o do Marcelão, ele vai te encerrar. Bora, Giovanni. O Jailson do Rock, Duduzinho do Rock. É Vinho, da assessoria Top Live, que tá 1000%. Juntos nesse som vamos viajar, na ponte aérea pra Belém do Pará. Vai! Aguenta, coração! Eita, Júnior Gedecel! Mas não vale chorar! Reta final, galera! Virlei aqui comigo! Bora pra cima, Júlio, deixa comigo. Procurando por alguém que me desse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar. Como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tudo que eu desejei. Dia 29, o grande torneio de futebol masculino no quilômetro 11 da BR-010. DJs Michael, Breno, Nildo, Nilitu e o Michael Doido, Maestro Davidson, patrocinado pelo Neto Terrorista. Vai ser bom demais. Torneio de futebol masculino, você não pode perder. Vai ser bom demais, hein, galera? Robson Alucinado é o nome da fera. Companhia do Tecno, é assim que se faz. Você me faz sonhar. Olha aqui no finalzinho, meu amigo Marcelão, meu amigo Dadab, do posto. Essa galera aqui, a gente tem um carinho imenso. Obrigado, viu, Marcelão? Valeu, Dadab! Daqui direto pra conveniência, papá. Um dia você vai. Não pode ver nada, cara. Te vejo em todo lugar. E eu te direi com a força do meu coração. Você é. Bora alucinar! Por isso eu canto essa canção. Giovanni Terrorista, L Companhia do Júnior GDCL. Cadê o Batoré? Cadê o Batoré? Ê, Batoré! Já tá naquela base, meu irmão. É uma loucura assim. O brilho do teu olho. Jailson do Rock, Duduzinho do Rock e a galera do Bom Jardim. 100% Maestro Davis, obrigado pelo carinho. Tamo junto, tamo junto. Ailton. E o show, o show, o show, o show. Você nasceu pra mim. Nada vai nos separar. Bora, Gugu. Júnior e Neto e Nelsinho Rodrigues. Obrigado, galera. Valeu, beijo. A gente vai saindo fora. Toca mais uma música aqui, ponto final, tá legal? Valeu, rapaziada. Eu te direi com a força do meu coração. Você ainda está em mim, por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo é um convite pra voltar. Com loucuras e seduções, meu amor, eu quero. José, da equipe Seca Balde. É uma loucura assim. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. Obrigado, gente, saideira! Que é o nome da fera, Mari Lopes, Lopes Calçados, do Rock de Vagabundo. Seu amor, Quero ver quem é que vai levar vocês. É o Giovanni, né? Mas nessas condições, tu que vai levar? Bora, acho. O Dadá me disse, maestro, pra finalizar, toca essa do comecinho. Valeu, galera! Eita, Giovanni, o coração vai lá, o pensamento vai lá, tenho certeza. Decidi sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê. Valeu, Robson Alucinado, valeu toda a galera. Você sabe. Gugu! Gugu tá chorando aqui com essa música. Deus me fala. Bora, Gugu Pressão. Vê se me deixa em paz. Vou sofrer, vou chorar. O Márcio Pezão, valeu! Aqui dentro de mim, porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do. É, com a Júnior, não. É muito choro. E vou superar. Verdade. O amor, né? Acordou agora? É, igual mesmo. Que possa te. Isso não é só cerveja. Te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual. Bora, Nildo, partiu, ainda tem mais uma ali. Ele tá tocando desde de manhã, meu irmão, né, doido? Você vou chorar, mas eu vou superando o que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. O que você me falou. DJ Davidson reproduzindo vibrações sonoras que levam você a sensações inigualáveis.